Primeira identificação para a chegada Bom Estiver na Coroa de Alagoinhas, descendo para o 050, quando negar. 050, descendo na Coroa de Alagoinhas. Melhorou? Confirme para a torre. É uma passarela de espera aqui, melhorou aí? Como é que tá? A chuva moderada agora sobre o campo, o teto último avistou 400 pés de teto e 2 mil de visibilidade, a tendência de melhora. Ok, obrigado. Azul 6918, reporte visual. 6918, reporte visual. Chanel 6314, decolado 35, chama o controle 120, decimal 8. 208, chama 6314. Curva direita, para o ideal seria 330. Seu limite localizador passaria 2231. Direita 330, limitado pelo localizador. Descendo para? Descendo para 3000, país sem restrições, ajuste no 013. No 013 para 3000, direita 330. O limite ao LOC, passaria no 231. Estou avistando aqui, antes de passar. Frente azul 6918, vento 130 graus, 13 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Sente-se livre, pouso 990, 990. 314 Boa, contato radar na decolagem, saída Momo, suba sem restrições para 340. 340, minutinho, 1-64 a bordo, João Pessoa, 3-10. Gol no 620, autorizado táxi, direita Índia, até o ponto espera. No ponto espera, chame a torre, no 8.95, ajuste no 013. Direita Índia, ponto espera, 895, gol 620, 1013. Só vem, parece que o Romeu aguarda para a confirmação de teto, que era nós que pousou. Motel Charlie permanece decolado a pistão no zero, curva à direita na saída da Eulia da Irumi. Gente, 6918, libera a próxima direita, chame solo em 121 decimal 1, grato pela informação. 211, boa. November Oscar Romeo copiou? Gente, a aeronave reportou a 400 pés de teto no final. Sente o mínimo para helicóptero 600 com 1.500 de visibilidade. 1.95, 1.95. 1.95. Gol 1169 em 1 minute, copy. Usado por hoje, dona. Sim, já ok. Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 6908. Gol 1169, ready to copy. Ready to copy, 1169. Gol 1169, acclivity to Guarulhos, flight level 30, via Upezulu 10 until Taubaté. Runway 10, after departure, turn right, Dael, Leda, Motiva. Scope 5013. Salvador Approach 1208. Approach Barulho, flight level 3, 0, via Upper 010, Salvador. After the fire, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, we are ready to have a back board. Zulu Papa India, prossiga. Afirma, aguarda. We are ready to push back and turn up World War 169. Go 1169, approve it. Clear the to push back and start up. Report to Alpha Tech. Approve the fire flight to go on. Papai Índia na escuta? Papai Índia, negativo, ainda não está operando o visual especial. Papai Índia, qual é o da 3145? Tá, 3145 autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista no zero. Após a decolagem, curva direita, na saída da EL, Lederume, após up November 857, Monza. Transponder 50 no meio, controle 120, decimal 8. Galeão, nível 360, guia para 987, volta. Decola na zero, com curva direita, saída da EL, Lida, Irume. Foi excelente, Salvador, 120, decimal 8. Acionando o transponder 50 no meio, apontando 3145. A 3145, o cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 05. Portão 05, para puxar a meta, 3145. Vai estar para aqui, para o agora, senhor, para o localizador. SLA 2231 para o LOC, autorizado, curva direita, para o 030. Direita, próximo. Na 120, no 620. Terminar, SLA 03, LS Extreme, no 0. Para 2000, no 0, no 3. A última aeronave avistou a 500 pés. Sonema 314, centro Recife, 1288, secundária 1353, bom ponto. Direita 1219. Gente, November Oscar Romeo negativo, informa o teto mínimo para decolagem de helicóptero e 600 pés. O teto foi reportado pela aeronave na final aqui de 500 pés. Orientado para o Índia Serra, tem condições de operar em condições de para o Índia Serra, para o 030, marcador externo. Está na prova do Índia Serra. Afirma, para o Índia Serra, 030, permanece. Azul 4206, reporta antes da Juliette, livre táxi de Alfa. De Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4206. Taxi via April 1, Ninja, hold the point runway 10, call tower 118.95, KNH 1013. April 1, Ninja, tower 118.95, go 1169. Passarino vai prosseguir para 9700, que é a altitude do externo, ok? Enche o 9700 e 2-5 por 40 milhas, 3-5 por 1. Confirma para o 1-3-5-5. 2-3-0 por 40 milhas. 2-3-0 por 40 milhas, copiado. Zero. Controle, boa tarde, gol no 620. Gol 620, boa tarde, contato radar, saída PUCA, nível 370. Só para 370 na PUCA, no 620. Roma 869, reduz a velocidade para 2.00 nós, número 2 na aproximação. Adiciona redução, 869. Passaria 2238 em condições de incrementar a velocidade, a intenção seria número 1. Alternativo, cara. Azul 4206 para ingresso do pátio. Azul 4206 autorizando ingresso do pátio ONU, via Juliette, posição 01. Juliette para ONU, obrigado. Salvador Tower, go on 169, going to point 10, ready for departure. Go 1169, clear to an up and take off, runway 10, wind 130 degrees at 08 knots. Clear to an up and take off, go 1169. Papapapá, November, Oscar Romeo, agora o teto estimado 700 pés, visibilidade de 2 mil metros, autorizado acionamento, reporte pronto para decolagem. Excelente, excelente, já estamos com quase 200 aqui, 200 nós indicados. Que ingressa? Tá reduzindo, Gol 8 na nossa. Sonema 335, Centro Recife em 13325, secundária 1251. Para o 6355, Centro Recife em 13325, secundária 1251. Bom, 869, autorizada descida para 3000 pés, o ajuste no 013. 3003 ajustado, 1869. Zona 45, autorizado, se tiver acionamento, portão 05, chama táxi. Porta pro táxi, não vai. Bom, 869, tráfego 11 horas, 19 milhas, mantendo no 1700 pés, rumo noroeste, um Alfa Tango 72 com 1909 Guanci. Sete, está mantendo 209, na proa de pelo aí na rua da 1869. Tendo redução para interceptar a localização. Porta segundo estabilizado, passaria do 2231. Passaremos estabilizado. Você reduz mais o 899, Felipe? Qual é a velocidade que mantém? De casa 200. Condições de reduzir para 190 mais? Confirme. Tem condições. Que 190 na sala? Vai reduzir. Mike Fox trouxe CR em forma indicada no momento? 200 abaixo. Tem condições de reduzir para 180? 1809. Opa, até o Mike Fox trouxe CR. Graça, número 3 na aproximação. Salvador Control, good afternoon, this is 1169, dial Leda Mortaba. 1169, radar com 61 takeoff, currently maintain flight level 360, dial departure. Dial departure, climb to flight level 360, go 1169. Prossigo táxi via Quebec, Mike, reporte, chame o solo em 121 decimal 1 na Taxi Lima, Lima Hotel Charlie. Vou chegar no 869. Irmão, mantenha chegado, o tráfego encontra-se agora 10 horas 8 milhas. 7, 8, 9. Sarento estabilizando o localizador. Gente, torre 2895-2231. 3-1. Pode ser para 2000, 869? 869, desce para 2000 pés, reduzindo a velocidade para 1709, o 3ABLS, reporte quando no lote. Ótimo, você iniciou a redução para 169, 2000 autorizado, 1869. 2231, boa tarde, ajuste 10 no 3, mantenha aproximação, reporte visual com campo. Passaremos. Domingos, 1140 mais João. Gente, tá mantendo 1.60 de grau. Tá. Tá reduzindo mais agora. Santana 620, chama sempre Recife, em 12545, secundária 12685. 2545-2685, voo no 620. Papai Índia, prossiga. Decolado aos 58, reporte-me através do farol de Itapuã para transferência com referência visuais. Reportará a Itapuã, nome do Oscar Romeu. Na 3145 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Índia. No ponto de espera chame a torre no 895, ajuste no 0 no 3. Gente, passaria do 2231-9120 graus 08, nós pouso autorizado pista 10. 3-1. Oi, Salvador, 869 da Luz, está no localizador, 3 milhas para o destino. Boa noite, 869, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarda autorização para pouso. Ativo totalmente reduzido já, 869. November Oscar Romeo, farol Itapuã. Gente, transfere o controle em 120.8, November Oscar Romeo. 1208, Romeo, graças. Helicóptero papapapá, November Oscar Romeo, farol Itapuã. Papapapá, November Oscar Romeo, boa tarde, corredor SL no mil pés, na escuta do controle. Confirme, no mil pés. No mil pés, no corredor SL, na escuta do controle. Na escuta do controle, Romeo. Mike, Fox Serra, desceu para 2000, autoriza DLS, reporta no localizador. 2000, liga DLS, reporta no localizador. Mike, Fox Serra. Escuta. Informo que a operação já está visual com 1.500 de teto e 8.000 de visibilidade. MD Rambo Myers. Heading 230, 30 miles, 30 miles out. Roger. Táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Índia. No ponto de espera chame a torre, no 8.95, ajuste no 0 no 3. Go 1169, Salvador Control. Go 1169, Salvador Control. Go ahead. Time restricted to flight level 340. Roger, restriction 340. 340, go 1169. Could you fly direct Moscow? Go 1169 and call Recife Center 133.25, enable 125.1. 133.25, secondary please. Secondary 125.1. 125, what's along? Lado pistão no zero. Leave post pistão no zero, boa noite, man. Tá 3145 visual com Magna Gol, encurta sinal para pouso, pista no zero. Programa. Após a passagem do tráfego autorizada, alinhar e manter pista no zero, tá 3145. Passa passando aeronave, autorizada, alinhar e manter pista no zero, tá? Então, Tango, Zulu, autorizado, táxi, reporta para ingresso no pátio principal. acima da Juliette, visual para a nave da Bayer. O passageiro do 223, ou então, por gentileza, da passagem à aeronave da Abaeté, após prossegue para remoto no 2. Gente, vamos parar para prosseguir o colega da Abaeté. Autorizado, ingresso no pátio principal, até a Lima, na Lima, chame a torre 198-95. Gente, tá livre até a remoto no 2, o passageiro 2231. Bom, Salvador, muito boa tarde, Gol 9869, tá livrando. Gol 9869, táxi de Alfa, reportando antes do táxi de Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 1869. Chegada Mari, desse mantenha o 052. Cruzado e táxi. Tango Mike, Fox Watch Serra, visual com campo. Afirmativa, na presente, se possível, pela comandante de regras, aviso a prosseguir para a torre 97. Gente, Mike Foxtrot Sierra, plano cancelado aos 58, MC curva esquerda, reporte base pista 17. Reporta na base pista 17, Mike Foxtrot Sierra. TAM 3145, decolado aos 58, chame o controle em 120-8. 08, com certeza. Rapatango Lima, Tel Charlie autorizado a alinhar e manter pista 10. TAM 3145, boa. 3145, boa, contato radar, saído da EL, nível 360. Relativo, tá, EL 360, dá pra encostar a saída? Eu, autorizado Leda, da presente. Obrigado, Leda, da presente. Quebec, reporte para o cruzamento, mantenha Quebec. Gol 1869, Juliette, portão 06. 612, 1869, bom trabalho. Sim, quando no farol de Capão, reporte para o controle. 90 Oeste com o meu controle. Manda no farol de Tapuã, reporta para o controle. Forma o vento 1-10 graus, 04 nós, decolagem autorizada, pista 10. Limpo 08, go ahead. Olimpo 08, cleared to Galeon, flight level 260, runway 10, after departure, turn right, dial, Leda, Irumi, after upper November, 857, Moto, scope 5030, Salvador approach 120.8. Thank you. Salvador Port 120.8. Olympo 08, read back correct to start up and taxi. Contact tower 118.952 and 81013. Gente, eu tô em Salvador 18.95. Papapá, novembro, Erosca Romeu, prossiga. Fica com a Capitana 35, para o novembro, Erosca Romeu, prossiga para a cabeceira 35, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo, aguardará a autorização de pouso, mandando a gente para lá. Mike, Office Flight Serra, no solo 02, ao estacionar, frequência livre. Gente, para a chegada bom, Vivana para o Egipelo, descendo para o 050 quando negar. Agora para o Egipelo, vai chamar Miguel de descida, Romeu avistado, vento 100 graus, 02, nós autorizado pouso, pista 35. Semberosca Romeu, copiou a torre? Pode confirmar para o 9 Romeu? Confirma intenções, pouso na pista 35? Podemos pousar na Papá, exceção da Papá? Gente, novembro, Erosca Romeu, tomagem de Papa Livre, o ajuste 10 no 3, o vento 100 graus. Romeu, Papa Livre no momento, autorizado aproximação direta para taxi Papá. Não, vai estar travado. Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, na informação Delta, cópia da autorização Vitória. Azul 2591, autorizado Vitória, nível 160, via Golf 677, decola da pista no zero, faz a decolagem curva direita na saída Coral, transponder 5046, o controle 120.8. Autorizado Vitória, no nível 160, perdido a subida Coral. Decola da 1-0, curva direita forte, receptar Golf 677. 5-0, 4-6 no transfone, controle Seirem 120, decimal 80. É o Azul 2591 no passo 3. Azul 2591, cotejamento correto, chama pronto no passo 3. Camarada. Pode estar-se para a tag via, para 3-1-0. São 3-1-4-5, chama Centro Recife em 1-3-3-2-5, secundária 1-2-5-1. Recife agora em 1-3-3-2-5, alterando 1-2-5-1, Centro 3-1-4-5-1. Salvador, 1-1-6-0. Tem 3190, desça para 2000 pés. O ajuste ano 0 no 3, autorizado LS, reporta o localizador. 2013, vai reportar o localizador. 3190. Armador novo, no ano 66. Voo no ano 66, senhora, identificação, chegada na área, desse mantém o nível 050. Pode chegar na área, nível 050. Do Luz de Leste Serra, prossiga para o controle. Se você prossegue para Salvador, confirme. Prezado, desce para 1.000 pés, o Sony código 0125, via litoral sul. Os luzes já estão informativos do equipamento. Olimp 08, Salvador Tower. Olimp 08, tax approved. Call me on taxiway hotel to take off. Tendo Lima, Hotel Charlie, chama Centro Recife em 13325, secundária 1251. Centro 3190, Torre 1895. 1895, Centro 3190, obrigado. Então, 3145, controle. Oi, Salvador, tá 3190, localizador da 10. Tá 3190, ajuste no 0 no 3, mantém aproximação, reporte visual com o campo. Reporta visual com o campo, tá 3190. Visual no momento, 2610. 3190, vento 080 graus, 02 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso. Como o ano 66, sem inscrições, e o que para três? Pesado por hoje, Dua. Para o ano 66, pode seguir. Pesado descida para 3.000 pés, o ajuste em Salvador 1.0 no 3, e hoje, Duna. 3.000, dele 3, para o Duna, agora no ano 66. Gente, ainda não chegou aqui para mim, aguarde só mais alguns minutos. Claro, Papa Índia, prossiga. Zulu Papa Índia, número 2, para cópia, aguarda. Tango Delta Quebec Foxtrot, pronto, cópia. Delta Quebec Foxtrot, autorizado, Valença, nível. Decolada pista 97, após a decolagem curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 01130, controle 120.8. Delta Quebec Fox Trot, cotejamento correto, confirma Pátio PB. Acionamento táxi, turno no 8.95, ajuste no 013. Patango Delta Quebec Foxtrot, Torre Salvador. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi, Patango Delta Quebec Foxtrot. Gente, Torre 1895. Alfa TAP, número 2, cópia. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, Torre. Gente, Zulu, Juliette Serra, confirme intenções, pouso na 35 ou efetua base pela direita para 17? Confirme o vento. Vento calmo no momento. Gente, reporte final, Zulu, Juliette Serra ainda não avistada, ajuste no 012. B12, tomará na final, Zulu, Juliette Serra. Tá 3190. No solo aos 1-4, libera a próxima direita, chame solo em 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1-3-1-0. Papa Tango Delta, Quebec Fox, aguarde para o táxi. Juliette Zulu Serra, confirme o local de estacionamento. O Zulu Juliette Serra, prossegue pátio 5. Gente, pátio 5. Juliette, portão 05. Salve Salvador, muito boa. Vazou 6919 para Campinas, 3340. Quem se adapta? Azul 6919, preparada a Elida Motiva, vai número 2, número 3, cópia. Aguardando, então, 69 no mais. Papa Romeu Zulu, Papa Índia, pronto, cópia. Zulu Papa Índia, autorizado, Valença. Decola da pista 7, após a decolagem, curva à direita, no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 0132, controle 120, decimal 8. Zulu, Juliette Serra. 2. Gente, Zulu, Juliette Serra, vento calmo, pouso autorizado, pista 35. Yeah. Olympus 08, maintain taxiway Delta and call ground 121.1. Olympus 08, Salvador Tower. Call ground 121.1, maintain taxiway Delta. Firma Pátio PLB. 5-0, Juliette Carlos Delta. Gente, a para 3.000 pés, o ajuste no 0-2. 3.000-2, Juliette Bravo Delta. Olympus Zero Eight, mantém posição. Tango Delta, Quebec Fox, aguarde apenas o ingresso de uma aeronave na Taxi Papá, pode ser autorizado o táxi até a Papá. Azul 6909, aguarda pro push. Aguarda. Olympus Zero 08, approved taxi via taxiway Alpha Juliet, April 1, India, until the holding point runway 10. At the holding point tower 118.95, 281012. Passaria 2231 no pronto, cópia. Passaria 2231 autorizado, barreiras, nível 160, decolada pistão 0. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAC. Aguardando, aguarda o transponder, o passaria 2231. Sempre provado, barreiras, nível 160, decolada 160, transição Momo, VATAC, aguardando o transponder. Delivery pose 10, go no 162, 66. Já está sendo a frequência livre do Luginete Serra, boa noite. Zulu Papa Índia, chame novamente 118.95. Leste Provo Delta, desce para 2006, autorizado LS, reporta MOC. Descendo para 2006, está autorizado LS, vai para a taxa do lado, Leste Provo Delta. Chama a pronta remota 1-2, passaria 2-2-3-1. Chama nessa? Não compreendi. A sua frequência, né? Afirmo. Sente o Zulu, Papa Índia, autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Azul 6909, autorizado Campinas, nível 340, via peso 10, por base. Após sair conforme a rota, decolada pistão 10, após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5032, controle 120.8. Confirma a sequência, controle, por favor. 120.8. O azul 6909 está autorizado para Campinas, nível 340, decola da pista 10, curva direita. Na pesquisa da Euleda Motiva, Upper Zulu 10, por base. O transponder 5032, controle 120.8, o azul 6909. Azul 6909, cotejamento correto, está pronto para o spec? Afirmo, sim. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Para o posto azul, bem nome não. Gente, Delta, Quebec Fox. Autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 1, 00 grau, 05 nós. Olympus 08, maintain holding point. Qual é o holding point? Delta, torre 2895. 2895, Juliette Bravo Delta. 2810. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Juliette Bravo Delta, 3 milhas do externo. Bom, no 166, no solo 22, libera a direita, taxi Fox, chame-se solo em 121, décima 1. 211, na Fox, bom, no 166. Papatango, Juliette Bravo Delta, boa noite, mantém a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Sim, Juliette Bravo Delta. 66, livrou na Fox, tracinha 6%. Bom, no 166, taxi lento via Alfa, reportante da taxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 166. 20.8. Juliette Bravo Delta, confirma intenções, prossegue pouso no zero? Afirmativo, pouso no zero. Juliette Bravo Delta, atrás, parte 3 por 3 minutos. Gente, Olympus 08, wind 120 degrees at 05 knots, clear for takeoff, runway 10. Amã, vou na proa de Amã, descendo para nível 050. Controle Salvador, é o Papatango Delta Quebec Foxtrot. Papatango Delta Quebec Foxtrot, boa tarde. Corredor Axé, 1.000 pés, escuta do controle. Madeira 1.000 pés, corredor Axé. Quebec Foxtrot. Centro Zulu, Papai Índia autorizado, alinhar e manter pista no centro. O Delta Quebec Fox, informa que eu não recebo nem o seu modo Alfa, nem o Charlie. Vou checar aqui, um momento. 4 nós, pouso autorizado, pista 1 no 0. Ah, pouso autorizado, pista 1 no 0, Juliette Bravo Delta. Pista no 10, hoje pista no 0 no 3. 1013, 2 no 10, mais um, obrigado. Voltando Delta, transporte de enfermos, confirma. Sim, se mantém a presente posição e aguarde. Tudo Papa Índia. Olympus 08, call Control 1208. Control 1208, Olympus 08. Tem 4 horas de autonomia alterna em Ribeirão Preto. Confirmo o PAB? 92. Autorizado, táxi, direita ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, torre no 8.95, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, o ajuste, chama a próxima posto espera de 395, 699, boa. Salvador, boa, não, 463, reduzido 2, obrigado. Então, no 43, ciente, autoridade de chegada bom, se desse mantém em nível 0,620. Reduzido 2, autoridade de chegada branca, o 060, está colocado para o necessário. Fechou, velocidade de critério, meu 143. Entendeu a velocidade aqui, né? Regimento correto. Só do 2, 5 na vez. Papatango, Juliette, Bravo Delta, no solo 26, libera direita, chame solo em 121, décima 1. Papai Índia decolar 227, reposta através do farol de Itapuã. Parar através da ponte. Torre de Salvador, muito boa noite. Azul 69 no 9, está no ponto, espera pronto. Azul 6919, boa noite. Autorizada a linhar e decolar, pista 10, o vento 130 graus, 04 nós. Autorizado a linhar e decolar, 10, 6919. Bono 869, prepara a árvore, essa e aguarda a corda. Guardando 869. Delta Quebec com Frost, ainda sem contato com o Mob Charlie. Eu verifiquei aqui, tá? Pela Quebec Maneira, que tá tudo ok. Seu nome é Pedro Toshimetri. Eu acertou o chão. Sim, né? Estou no zero. Iniciando, graças. Da barra 70 livre, Delta Quebec Fox. Paulo Salvador, o azul 2591, pronto para o táxi, está com 3-0 no POB, 4 horas e 30, Fernando Galeão, é o azul 2591. Gente, 3-0 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, sinal 95, com voo. Índia e Alfa, 13, no ponto de espera chama 2295. Muito obrigado, bom trabalho. Azul 2591. Sete do tráfego, eu vou para a Índia. Sequência livre, eu vou para a Índia. Eu vou para a Índia, sequência livre. Controle Salvador, boa noite. Azul 6919, na Dael, Motivan. Ela abriu 9, contato radar, saída da Dael, nível 340. 340. Aracaju, aguarde cópia. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 2591, próximo ponto de espera pronto na 190. Azul 2591, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, a pista no 0, azul 2591. Já nível 360, via Perzulu 17, saída Rabor, transição Elefa, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5054, goteja. Realizado 360, Perzulu 17, arbora Elefa, curva na direita, controle 120 decimal 8, transponder 5054, gol no 869. Cotejamento com action para prospecto na mesa. Marinho 869. E quanto vai ter já? Oi, Salvador, cordial, boa noite. Esse é o 1645 da Gol, estabilizado no X-Ray. Gol no 645, boa noite. Mantenha aproximação, ajuste no 0 no 3. Aguarde autorização para pouso. 1003, prosseguindo a aproximação, aguardando a sua autorização de pouso. 7208, corrigir center, 133, decimal 25, enable 1251. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Trolley 1208, boa, azul 2591. Dono 645, vento 130 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistola 0. 130 com 4 nós, tem um pouso autorizado na cabeceira 10 no 645. Informações. Tá. Exato, chama para o táxi. Exato, chamarei, gol 869. Controle de Salvador, o azul 2591. 91 no contato radar, saída coral, nível 160. Sente perfil da coral, irá subir para o 160, azul 2591. Sobe direto coral. Presente pro de coral, azul 2591. Centro 6909. 6909, prefiro. 6909 vai voar na Pro 230 a fim de evitar desvios. Eu confirmo por quantas milhas? Aproximadamente 25 milhas.